Tem quando chame Recife 25 ONU, alterna 288. 25 ONU, 1282 Recife, pode ser mais da próxima. estacionamento azul 4040, o box 1. Autorizados, o 4040, chamarás. Chamarás. Salvador, Alto Cali Bravo, na ponte 5, certo, é Bob Grato, bom dia. Estou terno no Bogê. Para o Taxi Azul 4040, temos 1125 a bordo, 3 horas e 1, alternado Ribeirão Preto. Taxi 040 da Azul, utilizado o Taxi à direita via Taxi Índia, no ponto de espera, torre 118, 3995. Ajuste de altímetro no 013, bom bom. 013, o SAC está livre aqui e ainda está participando no 0, no 0, você é 18514, 40, 40, 40. Oi, bom dia, Azul 4040, como será que você quiser? Azul 4040, bom dia. Autorizado, a linha aérea decolante no 0, vento 120 graus, 612 nós. Autorizado, a linha aérea decolante no 0, Azul 4040. Do 4040, decola 58, controle Salvador 120, décima 8. Salvador 108, azul 4040, agora. Controle Salvador, bom dia, azul 4040, passa 1400 pés, curva direita, amor 1. Zero contato radar na decolagem, se mantém 340. Via Arbor 1. 340, Arbor 1, azul 4040. 4040, controle. 4040. Voe direto a Alefa 4040. Alefa 4040. Ativo, chame em Recife 1288, alterna 126.0. Recife 288, alterna 1260, azul 4040. Para 4.000 pés, ajuste padrão 1013, vem na proteção Vitor 367. 961, prossiga. Bom dia, autorização para o Galeão. 961, no Galeão, autorizado nível de voo 360, decola da pista no zero com primeira curva à direita na subida da Euleda Irume, após o PR 9857. Aciona o código 5535, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para o Galeão com Paulo Plano, escola 9257, escola da 10, direita da Elred 1, 5535, transponder, controle 208. Correto, gol 1961, chama para o próximo estacionamento. Claro. 6225, acena a identificação para nível de voo 050. Foi protegido por 367. Oceaner 6225, aciona identificação, desça para nível de voo 050, voa na proteção Vitor 367. Bom dia, Oceaner 6075. 6075, prossiga. É, bom dia, autorização. São Paulo. 6075, autorizado São Paulo, Congonhas. Nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva à direita na subida da El. Leda, Motiva. Após Motiva, intercepta Pêndulo 1 no zero até a posição por base. Após a Pêndulo 1 no meia, conforme rota do plano. Aciona 5537, controle 120, decimal 8. 360 para São Paulo Congonhas, decola da 1-0, primeira curva à direita, Tael Leda Mótiva, intercepta Pêndulo 1-0, Pubávia Pêndulo no meio, a rota conforme o plano, 5537 do transponder 1208 ao controle. Puxa, né, 6075, chama pronto para o estacionamento. Chamaremos. No 7, desça para 2.500 pés, ajuste 1.013, autorizada final da RINAD. Salvador, bom dia, voo 9996, cruzando 220 para 160, centro da base. Voo 99196, aciona identificação, desça para nível de voo 070, do presente para o Serra Vitor 367. Antes do qual a base até o 062, o assento 070 na próxima. Serra Vitor 367. Correto, voo 99 nesse momento. .625, desça para 2.500, ajuste no 0 no 3, R9, pistão no 0, de Salvador, reporta passando em aviso 3.6. 2.500, passa em aviso 3, passa em aviso 4. Entre o Oceano R625, controle, Salvador, bom dia. E o 5973, oficina identificação, fica para nível de voo 050, apresente a produção de aviso 3. Pois não, produção de aviso 366. Vai na rua de Duna, para final do procedimento NDP Zulu 0T Salvador, deixa para mim, 050573. Estabilizado. Estimativa, estabilizado. Completa sinal dos procedimentos RNAV, turno 895. 895, obrigado. 916, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.000, 1.013, gol. 9.996. Puxa, meu ataque. Autoridade Camarigo, meu nome é Salvador, bom dia, o 3517 final, 1-0. 3517, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 612 nós. Teve pouso na 10 da 3. Salvador, muito bom dia, o Golf Tango Mike solicitando autorização de reboque do pátio 3, 3 Lima para o pátio 1, posição 1. Está confirmando, Golf Yank Mike? Golf Tango Mike, Tango Mike. Golf Tango Mike, no pátio 3 está autorizado início de reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Quem reportaria para ingresso no pátio principal, obrigado. O Xener 6225 completa o final do procedimento do RNAV, chama torre 118 decimal 95. 295, bom dia, Xener 6225. Bom dia. 121 decimal 9. Direita, fala 219, boa. Autorizado a final do procedimento RNAV, reporta passando Serra Vitor 366. Gente, autorizado a RNAV. No ano, das 14.500, ajustado 1013, vai reportar Serra Vita 366, ou no 9996. Negativo, ainda não, chegaram 6225. Gente, reporte visual, 6225. 1961, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera torre 118-95, ajuste 1013. Com 1013, via pátio, Índia, ponto de espera 18-954, 1961, obrigado, tem um bom dia. Chile 6225, tráfego também avistado. Autorizado pouso, pista 1-0. Vento, 1-0-0 grau, 049. Chile pouso, 1-0, Chanel 6225. Aqui está Juliette, da passagem aeronave da Volvo. Confirmando, a gente vai dar passagem a essa aeronave que está sendo rebocada aqui, na nossa esquerda. Dois negativos, aeronave da Gol, está no táxi. É. A mesma está passando agora para o aeroporto 07. Está preferindo a ponto espera. Ah, visual com a mesma, obrigado. Segura 9972, it's clear to fly direct to Duna. To intercept final. NDB Zulu procedure. Roger, clear that Arizona and intercept final for NDB Zulu 9910. Compartment 10070, passport 10070. Flight level 060, Federal 9972. 060, Federal 9972. Cinco 973, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado a final do procedimento MDB Zulu, reporta na final do procedimento. Vente, desce para 2000, padrão, encontrar a final do procedimento MDB 013. Ah, não pode esperar, pronto, igual ao contrato na coisa. 1961, bom dia. Após o pouso do 32 da Avianca, autorizado ali e manteve no zero. Após o Avianca ali mantendo no zero, gol no 9 e meio. Seu obrigado, autorizado a avistar o Pátio 1. Estabilizou, gol 9916. Gol 9916, completa a final do procedimento RNAV, chama a torre no 8, decimal 95. 8895, tá já. Tá já. Estou em Salvador, um bom dia, o gol 9919, corrigindo. 9996. Bom dia. Ajuste padrão. Continua a aproximação agora da pista livre. Informação de tráfego. Boeing da companhia aliando cabeceira 1-0. Peste de rolagem. Gente. É. Chile 6225. Direita 121, decimal 9. No solo aos 27. 209. Solo, Salvador, Chile 6225. Chile 6225, autorizado táxi de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, o Chile 6225. 9916. Autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 039. Nove nove no meio é distante. Nove nove no meio, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 039. Pouso livre na pista 190 com 99 no meio. 1961, decola 28, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, senhor, bom dia, 961. Salvador, bom dia, Golno 961, passando 1800 na Dael. Golno 961, está sob contato radar, voo para nível de voo 360, após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda, Irumi. Estimativo, passando 2000 agora, governo à direita, Leda, após Irumi, Gol 1961, autorizado a ascensão 360. Gol 0093, bom dia, sem identificação. Desça para 4000 pés, ajuste o 0013, vai na Proto Serra Vitor 367 para interceptar a sinal do procedimento RNAV, pista no 0 de Salvador. Proto Serra Vitor 367, desça 4000, 0093, gol 0093. Down 9972, descend to 2,000 feet, KNH1013. It's cleared, final, individual procedure report on final. Roger, down 2,000 feet, 1013. Clear, final, individual, 9-9-0, report on final. Zero. Está na posição 2. Informação Delta, Recife 330, cópia. TAM 3890, Recife, prepara a subida Pucca, Aracaju, aguarda só o instante, cópia. Pucca, Aracaju, está na guarda 3890. 4973, já na final do procedimento de desova pista. Afirmativo, Rio 4973, 5973, completa a final do procedimento NDB Zuluxo, na torre 118, decimal 95. 3295, 5973. B075, livre táxi via parte principal e Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro no 013. Parte Índia, ponto de espera 1895, 075, 00 graus, 049. Silêncio de pouso, missão 0, Rio 5973. Autorizado nível 330, decola da pista no zero com curva à esquerda na subida Fuca, transição Aracaju, Fuca, Jama, Aracaju. Aciona 5541, no controle 120, décima 8. Autorizado Recife, 330 nível, decola da no zero, curva à esquerda, Fuca, Jama, Aracaju. 5541, 208, controle da... 3290. Correto, 3290, chama pronto de funcionamento. 916, assim que era 9 da Gol, corrigindo, assim que era 9 da Bianca liberar, autorizado ingresso a Juliette pro portão 11. 675, bom dia. Autorizado alinhar e manter 510. Alinhar e manter 5973, no solo aos 38, direita 121, décimo 9. Procedure and call power frequency 118, decimal 95. 11895, thank you, good day. Negativo, aguarda a aeronave da Rio livrar a pista, será autorizado. Ah, sim, vai aguardar. Não, não. Sabado Tower, good day, Strong 9972, final approach with NDB Zulu running 10. Federal 9972, good evening. Control the 71013, continue approach, expect to be evacuated. Roger, standing by landing clearance, Federal 9972. Ocean 6075. autorizado decolar pistão 0, vento variável com 3 nós. Decolar pistão 0, vento 0. General 99972, I have insight, clear to land, Brunei 10. Wind 090 degrees, 04 knots. Clear to land, Brunei 10, General 99972. Continue 6075, decola 40, controle Salvador 120.8. 120.8, Salvador, Oceaner 6075, bom dia, cruzando 2.000 pés. Oceaner 6075, bom dia, está sob contato radar, suba para nível de voo 3.620. Após 2.000 pés, foi direto Leda, após Leda, Motiva. Após 2.000, Leda, Leda, Motiva, 6075. Oceaner 6075, pode levar na posição quanto senhor da presença? Posso coordenação com o centro Recife, Oceaner 6075. Sim, trabalhar 6075. Turn right, contact Salvador Ground 121, decimal 9. Turn right, 121, Oceaner 6075, vou direto pro base. Vai voar direto pro base, muito grande, Oceaner 6075. Zero livre, chama táxi. Chama lá. Over the ground, zero 9972, taxi vai alfa, after kilo, 2.3. E o 5975 controle? Salvador, E o 5975, bom dia, senhor, identificação, desça para 2010 na proa de Duna, para interceptar a final do procedimento NDB Zulu Pistono 0 de Salvador. Confirmando 5975, ajuste em Salvador padrão 1013.